agora, né? Agora só o final. A gente escutou a voz de Deus falando nos nossos corações. E não tem como não se alegrar com a vitória da Ravena. Só quem é de perto conhece um pouco, né? Aquele campado, né? Tudo. E é algo que tem que nos alegrar, é algo que nos dá força para continuar. E nos faz lembrar, olha, eu não mudei não. Deus falou, eu não mudei, eu continuo mesmo, os meus planos são os mesmos, quando eu falo, eu não sou para que minta nem que o homem se arrependa. Então, eu sei que isso é só o começo, né? Que Deus ainda vai fazer. A única coisa que a gente deve permanecer é com fé. É saber, não, Deus ele vai fazer, ele falou, então ele vai fazer. E eu não poderia começar a trazer a palavra do Senhor para o meu coração sem antes, né, falar aquilo que o Senhor fez na minha vida também. Que acredito que todo mundo já sabe, quando fui assaltado na sexta-feira. E foi um momento assim que nem esperava. Foi tudo muito rápido, o cara chegou apontando a arma e tudo mais. E a única coisa que eu pensava naquele momento é sair vivo dali, sair vivo daquela situação. Mas em nenhum momento Deus ele deixou que nada acontecesse comigo. E por ali eu já estava grato a Deus, já estava grato a Deus por ele ter me protegido, por não ter acontecido nada, e o Senhor me fez lembrar, eu ainda fui. Mas o cuidado de Deus é tão surpreendente, e realmente a oração do justo tem muitos seus efeitos, que Deus ele devolveu tudo que tinha roubado para mim. Eu achei muito lindo a agir de Deus, porque pouco tempo depois eu achei o celular intacto. Jogado no mato, intacto. Pouco tempo depois, mandaram mensagem para mim dizendo que tinham achado todos os meus documentos. Eu já estava pensando, meu Deus, né, galera? Esse documento que atrás de tudo. E nem deu meia-noite. No mesmo dia, o policial me ligou e ele ficou dando essa porta. Porque Deus ele faz assim, ele não faz por metade. Quando ele faz por completo. Então que a gente nunca deixe a adversidade, as coisas que vêm acontecendo, nos esquecer da fé, como é importante a fé em Deus, porque quando a gente tem fé em Deus, Ele faz, e a obra dEle é completa, a obra dEle é perfeita. Então, que tudo isso que vem acontecendo com nossos irmãos, essas vitórias, esses testemunhos que são gerados, possam a cada dia nos motivar a continuar, possa ser combustível, para a gente olhar e falar assim, não, Ele vai fazer. Porque Ele prometeu, Ele não faz nada incompleto, Ele faz completo. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu prometo ser breve, as minhas palavras, se encontra em Ezequiel capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 1 do livro de Ezequiel. E logo após o capítulo 2. Ezequiel capítulo 1. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Pebá, se abriram os céus e eu vi visões de Deus, no 5º dia do mês. E veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Pebá. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei e eis que um vento tempestuoso vinha da terra, vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a envolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentro do fogo. Capítulo 2. Vai dizer assim o versículo 1. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. E entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até o mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. E eu te envio a eles. E ele disse: Assim diz o Senhor Jeová. Amém? Quem é que já leu esses capítulos de Ezequiel? Esses capítulos de Ezequiel são fortes. Não só esses, esses dois capítulos, mas se a gente for ler o livro de Ezequiel, a gente vai ver que Ezequiel era aquele tipo de pessoa que realmente se cumpriu o que Jeremias falou: clamas a mim, responder-te-ei, e eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que tu nunca viste. Se a gente for ver o livro de Ezequiel, a gente vai perceber exatamente isso. Mas o interessante, e aquilo que eu quero falar com vocês nessa noite, é sobre esse capítulo 1 e capítulo 2. A gente vai perceber que o cenário em que Ezequiel estava inserido era um cenário onde ele ainda era escravo na Babilônia, onde Ezequiel ainda era escravo. E a gente vai perceber que Ezequiel foi tirado da sua terra, foi tirado do meio da sua família. Ele foi arrancado de um sonho. Ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? O pai dele era sacerdote, então ele também seria sacerdote. Então Ezequiel, ele tinha já uma trajetória a se cumprir. Ele já tinha um objetivo a alcançar. Mas de repente o Senhor muda tudo, muda todo o cenário. Agora Ezequiel não estava mais no templo junto com seu pai. Agora o cenário de Ezequiel não era um cenário confortável. A gente vai perceber que Ezequiel, ele se encontrava em um lugar que, querendo ou não, era um lugar de dor. Querendo ou não, era um lugar de tristeza, de angústia. Ele se encontrava em um lugar que ele olhava para a situação e falava: pronto, eu sabia, eu tinha um sonho, mas esse sonho foi arrancado de mim e agora eu sou escravo na Babilônia. Vocês conseguem perceber a mudança de cenário que Ezequiel teve que passar? Mas isso é interessante porque a gente não consegue entender os planos de Deus, porque os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Então Ezequiel, naquele momento, ele não conseguia entender porque todo aquele cenário tinha mudado. E eu lembro sobre esses dois capítulos, Deus falou grandemente ao meu coração, porque a gente é acostumado a deixar de crer quando o cenário muda. Quando o cenário, ele parece que dá um giro de 360. Quando o cenário muda, a gente já começa a olhar e fala assim: pronto, eu vou morrer desse cenário. Eu estava aqui, eu tinha tudo, eu estava bem, e de repente parece que tudo virou de cabeça para baixo. Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas a gente não consegue entender que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz. E Ele vai dar sim o fim que a gente espera. E o interessante desses dois capítulos é que aconteceu que de repente Ezequiel estava no cenário onde ele achava que ia morrer naquele cenário, sendo escravo, mas de repente a voz do Senhor bradou sobre ele. A voz do Senhor veio sobre ele. E Deus, ele mostrou visões que nenhum homem tinha visto. E ali começou aquilo que Deus queria fazer na vida de Ezequiel. E eu achei totalmente interessante. Porque muitas das vezes, quando a gente está no cenário ruim, a gente não consegue enxergar uma possível mudança. A gente acha que vai morrer ali, a gente acha que a gente vai estacionar ali e nada vai acontecer. Mas é nesses momentos, quando a gente olha para todo lado e não há solução, o Senhor brada sobre a nossa vida, dizendo: ó, eu ainda não me esqueci de você, eu ainda sei as promessas que eu tenho sobre a tua vida. E esse cenário que você está, não é cenário para você morrer, é cenário para que eu possa fazer algo além através da tua vida. Entende o que eu estou? O cenário ruim não é para nos matar, mas o Senhor usa o cenário ruim para fazer uma coisa ainda maior e melhor. O plano de Ezequiel era o quê? Ser sacerdote. Esse é o meu sonho. Foi o que foi dito para mim. Meu pai foi, meu avô foi. Então, eu vou ser também sacerdote. Mas Deus olhou e falou assim: não, Ezequiel, eu tenho algo maior para ti. O que eu vou fazer na tua vida não tem nada a ver com você ser sacerdote, não. Eu vou te levantar em um cenário totalmente controverso. Eu vou te levantar em um cenário que ninguém todo mundo vai olhar e vai dizer: não tem como sair vida dali, não tem como sair alegria dali. A gente vai perceber que o cenário era um povo escravizado, longe da presença de Deus. Mas entenda uma coisa, quando Deus ele levanta alguém em um cenário totalmente controverso, é porque ele tem algo muito grande para fazer. Você pode até não entender o porquê que essa situação está acontecendo, mas é Deus te preparando, ó filho, sou eu te preparando para te usar para fazer algo ainda maior. Esse cenário não é para morte, esse cenário é para testemunho, e esse testemunho vai gerar vida. Glória a Deus, E mais uma coisa que eu achei totalmente interessante, a gente fica muito fixado nas visões que Ezequiel teve. Ezequiel viu quatro seres. Ezequiel ele viu aonde o Espírito ia, esses seres iam. Ezequiel viu uma roda, e quando percebeu, parecia que tinha uma roda dentro de uma roda. E a gente pode olhar e dizer, nossa, que visão! Eu queria estar ali nesse momento e contemplar toda essa visão. Porque a gente acha que esse tipo de visão é aquilo que vai nos colocar de pé. É aquilo que vai nos dar força para continuar. Eu só vou se Deus fazer isso na minha vida. Eu só vou se eu ver esse cenário mudar. Eu só vou se Deus abrir o céu sobre mim e eu possa ver a recompensa e a bênção descendo sobre a minha vida. A gente é acostumado a se apegar a esses detalhes, a essas visões, a essas profecias que muitas das vezes vêm sobre a nossa vida, porque muitas das vezes a gente está com o coração triste, mas quando alguém se levanta e fala, ó, Deus vai fazer isso, isso e isso. A gente se apega tanto nessa profecia. Não, agora eu estou alegre, agora eu estou de pé. Mas uma coisa que Deus me fez entender é que ele, as visões que Ezequiel teve, não foi o que colocou ele de pé. Eu achei isso muito forte. Ezequiel teve uma visão extraordinária, e só aquilo na nossa mente seria suficiente para colocar Ezequiel de pé, para colocar Ezequiel na posição e falar, e Ezequiel fala, agora sim, eu tenho meu espírito renovado e eu estou cheio de fé. Na nossa mente, tudo isso que aconteceu era suficiente. Mas chega o capítulo 2. E foi aí que o Senhor falou grandemente ao meu coração. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar se firmando em coisas passageiras, a gente vai continuar dependendo de situações boas que aconteçam, a gente vai continuar dependendo do que profecias vêm sobre a nossa vida, profecias de bênção, que você vai ganhar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, a gente vai acabar se tornando dependente disso. Mas a gente, o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar novamente, ó, não é bem material que te coloca de pé, não é profecia que te coloca de pé, não é uma bênção que te coloca de pé. O Senhor, ele olhou para Ezequiel e disse, filho do homem, põe-te de pé e eu vou falar contigo. Mas o interessante é que Ezequiel, ele não teve força para se levantar sozinho. Vocês estão entendendo que mesmo Ezequiel no capítulo 1, tendo visto toda aquela visão maravilhosa, ele ainda continuava no mesmo lugar que estava. Porque visão e profecia não colocam ninguém de pé. E a palavra de Deus vai falar no versículo 2. Então entrou em mim o Espírito. Glória a Deus. Enquanto falava comigo, e ele me pôs de pé. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Aquilo que te move, aquilo que te coloca de pé nas situações ruins, não é a esperança que eu vou para a igreja e o pregador vai lançar uma profecia sobre mim. O Senhor nos trouxe aqui para dizer, ainda sou eu que te coloco de pé. Você pode até tentar ficar de pé sozinho, tentando se sustentar em algum lugar, querendo algum apoio de alguma pessoa, que a pessoa diz que vai fazer por você e você vai se colocar de pé, mas o Senhor nos trouxe para dizer, sou eu que coloco de pé, e eu não apenas coloco de pé, eu ainda continuo sustentando. Glória a Deus. Porque se a gente se coloca de pé com coisas passageiras, quando o momento bom passa, a gente cai de novo. Mas quando a gente tem o nosso apoio firmado em quem tem todo o poder, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode tentar balançar o vento da forma que for, a gente continua de pé. Porque quem me sustenta, ele não treme o alicerce, ele não quebra, ele não enfraquece, ele não se torna menos poderoso. Ele é, ele era e ele ainda continua sendo. Glória a Deus! Aleluia! E o interessante desses dois versículos é que eu achei muito forte. É porque quando o Senhor fala, Ezequiel, ponte de pé. Então, se a gente for observar e levar no pé da letra a situação, a gente vai entender que Ezequiel estava ou deitado ou sentado, ele estava jogado no chão. Ele estava em um lugar, ó, na terra mesmo. E eu acho muito interessante é que antes do Senhor falar que ia enviar ele para as nações rebeldes, o povo de Israel, para dizer ao povo de Israel, ó, Deus vai fazer algo novo, para dizer ao povo de Israel, escreveu ao povo de Israel, vocês têm que mergulhar mais na presença de Deus. Antes dele falar tudo isso e Deus fazer tudo isso através da vida de Ezequiel, primeiramente ele coloca Ezequiel de pé. Ele pega Ezequiel da onde ele está. Provavelmente as roupas dele eram imundas. Provavelmente as roupas dele eram provavelmente rasgadas. Ele estava sujo. Ele estava com o coração quebrado, o coração espedaçado por tudo que estava acontecendo, por ele ter sido tirado da família dele. Mas uma coisa que Deus me fez perceber é que no momento em que ele coloca Ezequiel de pé, ele dá força para Ezequiel levantar, Deus ele também ele vai mudando tudo por dentro de Ezequiel. Porque não tem como Deus te usar, não tem como Deus me usar se ainda dentro de mim, se ainda dentro de você há algum tipo de mágoa, de ferida. Não tem como Deus fazer coisas grandes através de mim e de você se eu e você ainda carrega mágoa e dúvida no nosso coração. É por isso que aquela frase que eu acredito que todo mundo já ouviu, Deus é que primeiro ele faz em você para depois fazer através de você. Primeiro ele tem que mudar a gente, primeiro ele tem que colocar a gente de pé, primeiro ele tem que mudar tudo aquilo que está magoado dentro de nós. E eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual foi a situação que te magoou, eu não sei qual foi a situação que quebrou teu coração por dentro, que você se vê jogado na sarjeta, jogado no chão, sem esperança de vida, sem esperança de ter força para sair dali. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar novamente, ó, eu aqui, ó. Eu vou fazer em você primeiro. Glória a Deus, aleluia. Porque aquilo que eu tenho para a tua vida não se passa, não vai por vento, não é algo passageiro, mas antes eu tenho que te mudar primeiro. Então põe-te de pé. Glória a Deus. E o interessante é que Deus ele conhece, ele é até misericordioso nisso também. Deus ele conhece que a gente não tem força para se levantar sozinho. A gente pode até ficar com o joelho no chão, mas a gente não consegue se levantar sozinho. Ele sabe disso. Ele sabe que se ele deixasse que a gente tentasse sozinho, a gente não iria conseguir. Mas o interessante é que Deus, ó, o Espírito de Deus entra em Ezequiel. E Ezequiel não se levanta sozinho. A palavra vai dizer: então o Espírito de Deus levantou Ezequiel. Glória a Deus. E falou assim. Então, o Senhor nos trouxe aqui para dizer, olha, eu ainda não desisti. Você pode até ter tentado ir para um lugar longe, porque você achou que a promessa não iria acontecer. A promessa não iria chegar. Mas o Senhor, Ele te ama tanto, e Ele me ama tanto, que Ele marcou esse encontro para dizer, olha, eu aqui de novo. Você pensou que eu não vim até você, olha, eu aqui novamente. Você pensou que eu tinha esquecido de você? Oh, Pedro, você esqueceu que eu falei que você seria pescador de homens? E você tentou voltar para o cenário em que eu já te tirei? O Senhor está falando, mas olha, eu aqui novamente em pé diante do teu barco. E eu estou falando, você pode ir lá. Você vai até conquistar aquilo que você quer lá. Mas você vai entender que aquilo que você precisa, você só encontra em mim. Porque quando Pedro, ele fala, eu vou pescar e todos os discípulos vão com ele, a gente vai perceber que eles passam a noite em um lugar frio, porque eles estavam dentro do mar, estavam no meio do mar. Eles passam a noite, e se o mar já é frio durante o dia, muitas das vezes, imagina a noite. E a palavra de Deus fala, se a gente for estudar a palavra de Deus, a gente vai perceber que Pedro, entre quem era pescador, costumava a pescar seminu. Então imagina o frio, imagina o cansaço. E ele chega à beira da praia, e encontra alguém, e ele fala assim, ó, tem algo para comer? E ele fala assim, não, não tem nada para comer. E Jesus, ele conhece. É por isso que ele vai atrás. É por isso que você pode até, você pode até tentar voltar para o lugar onde ele já nos tirou. A nossa mente pode até estar lá nesse lugar onde ele já nos tirou. Eu vou voltar porque Jesus morreu, a promessa acabou, o que, que vai acontecer? Não tem mais o que eu fazer, aquele que me guiava foi embora. O que eu vou fazer então? Vou voltar para onde eu tinha segurança. Mas uma coisa que Pedro percebeu é que quando ele foi, pescou e voltou, Jesus já estava sentado, já tinha uma fogueira posta, já tinha pão e peixe. É como Jesus falou assim, Pedro, você até tentou voltar para aquilo que te dava segurança, aquilo que te dava sustento. Mas entenda uma coisa, quando eu sou na tua vida, sou eu que providencio tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos trouxe aqui para dizer novamente. E com isso eu convido a colocar, convido vocês a se colocarem de pé. O Senhor nos trouxe aqui para dizer novamente, assim como ele disse para Ezequiel, assim como ele foi atrás de Pedro. O Senhor está dizendo, olha eu aqui diante de vocês. Eu trouxe vocês porque eu conheço o cenário que você está inserindo. Eu trouxe vocês aqui porque eu sei como está o teu coração. Mas eu sou o Deus que hoje desço com bálsamo. Eu sou o Deus que hoje desço com a providência. Eu sou o Deus que hoje te coloco de pé. Eu sou o Deus e você não vai se colocar em pé sozinho. Olha o meu Espírito Santo movendo em você. Olha o meu Espírito Santo te abraçando novamente e curando esse coração que está ferido. Porque eu sei aquilo que está enterrado dentro do teu coração. A ferida que você tentou enterrar. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer, eu não vou apenas enterrar ou jogar para debaixo do tapete. Eu vou limpar e eu vou cicatrizar. Glória a Deus. Eu vou fazer algo novo. Eu vou gerar algo novo. Eu vou gerar novidade. Eu vou gerar algo novo novamente. Podia até achar e olhar para você que daí não sai mais nada. Daí não tem como sair vida. Mas olha o Senhor falando novamente. Olha, eu gerando vida no meio dessa situação. Aleluia. Olha, eu gerando vida no meio dessa situação. Olha a água de vida passando através de você. E vão olhar para você e vão dizer, como é que conseguiu? Ela estava sem luz, ela estava sem vida, ela não tinha sorriso no rosto. Você vai sair daqui entendendo, o Senhor vai colocar no seu coração e você vai sair daqui com um sorriso no rosto, de certeza que ainda existe vida. Senhor Jesus, somos gratos, Pai. Porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Obrigado, Jesus. Porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui e a gente não merecia. Porque quantas vezes, Pai, a gente murmurou contra Ti? Quantas vezes, Senhor, a gente deixou a mágoa, a dúvida, o medo nos dominar? Mas o Senhor nos trouxe aqui novamente porque a Tua misericórdia é sobre nós. E o Senhor nos disse novamente, olha eu gerando vida de novo, olha eu te colocando de pé novamente, olha eu te dando sustentabilidade nos pés, olha eu te colocando sobre a pedra firme. Então obrigado, Jesus, porque a gente vai sair daqui com a certeza que o Senhor ainda é o mesmo, que foi o Senhor que nos colocou de pé. E pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, a gente vai continuar em pé, porque quem nos sustenta é o Senhor. Então, obrigado, Pai. Glória a Deus. Não merecíamos, mas novamente o Senhor veio atrás de nós. Obrigado, Pai, porque foi o Senhor que nos escolheu. Porque uma coisa é certa, Senhor. Se fosse a gente te escolhendo, a gente já tinha desistido há muito tempo. mas obrigado porque foi o Senhor que olhou e disse: eu quero ela, eu quero ele, eu vou fazer algo através dela, eu vou fazer algo através dele, eu quero ele mesmo nessas falhas, mesmo em meio a essas dificuldades, eu quero ela também. Então obrigado, Pai, porque a tua escolha em nós nos faz ter certeza de que tudo vai ficar bem. Então muito obrigado, e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe, nos guarda, isso é o que eu te peço.